É, meu compadre. Mais um dia nesse lugar. Lembro como se fosse hoje. Madrugada, boa, tranquilo. Sem saco de namorada no meu barraco. Quando de repente, aí, os homens da lei. E eu, que estava chegando da batalha, bati de frente com o cara sacudindo meu barraco, pai. Era ele ou eu. Os caras me prenderam, mas aí, a mãe dele chorou primeiro. Isto meu foi minha parada, eu que já fui homem da lei, vacilei, tô aqui, meu compadre. É, a cadeia de vocês é pequena. Eu segurei um forjado, peguei 10 anos, já tô aqui há mais de 30, irmãozinho. Pode crer, mas velho, só Deus pra nos salvar. Mais um dia amanhece, agradeço a Deus e peço perdão por tudo que aconteceu. Pois sei que rodei por minha culpa, mas tá tranquilo, aqui a vida continua. A liberdade perdi no passado, quando pude escolher esse fio dos lados. O caminho mais difícil, mas com final feliz, ou o caminho mais fácil, com triste fim. Me sentindo esperto, segui o caminho mais fácil e tracei meu destino passo a passo. Não pensava em estudar, muito menos em trabalhar. Se conseguia dinheiro saindo pra roubar, metia caxangas e voz no calçadão. Andava sem Deus, vivia um mundo de ilusão. Várias minas eu pegava sem dar ideia, arrastava pro motel e fazia miséria. Depois de 9 meses, um inocente, um resultado. Quem será o pai? Ninguém vai assumir. Um sábado pancado, eu, meus camaradas, puxamos um bonde pra meter uma parada. Tudo corria bem, de repente sujou. Caçadores da lei nos enquadrou. Sentiu o que eles queriam para oferecer. Levamos o pau, pensei que ia morrer. Botaram geral no alçapão branco e azul. Eu só imaginava ver minha morte é de um por um. Mas graças a Deus chegamos no ponto final. E aqui hoje vivo, tratado como um animal. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Aqui meu compadre, a vida é sinistra. Sabemos que nós fazemos parte de uma lista de foras da lei, que pra muitos merece a morte. Sair vivo daqui, só por Deus ou muita sorte. A solidariedade não existe no lugar. A sociedade só pensa em discriminar. Esquecem que na vida todo mundo erra um dia. Quer aqui poder estar alguém de suas famílias. Rotação, depressão, fico bolado. Dou um, dois, um tempo. Pensamentos estão formados. Vou fazer a rebelião pra mudar esta rotina. Puxar um bonde de uma fuga na matina. E assim fugir do vírus destruidor. E não vim a ser só mais um portador da AIDS que mata muitos irmãos a cada dia. A onda passa, levando falsas ideologias. Tenho que parar com isso, pois tô ligado que foi ele quem ferrou a minha vida. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Agora meu irmão, quero que tu me entenda. Não quero que no futuro você se arrependa. Assim como eu vivo hoje arrependido por ter transformado minha vida num abismo. Aqui só tem um amigo para conversar. Deus, e é ele que peça nas orações pra me ajudar. A sair conforme as leis, ser de novo um cidadão que terá na carteira o carimbo da missão. E não existe patrão que contrate um operário que tenha passado no sistema carcerário. O sistema, como sempre, com suas leis é negligente e vive por aí massacrando a nossa gente. Se liga, meu compadre, nesta ideia não vacila. Puxa o que custar, não caia na armadilha. Eu fui esperto na minha vida marginal, com todo respeito, vê aí, me dei mal. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. Várias vezes na minha vida eu fugi dos canas. Demorou, mas vim parar nesta gaiola humana. A lei existe e tem que ser cumprida, tá ligado? Mas aí, eu só fico falando com uma parada. O porquê de existir dois tipos de condenação: prisão e gaiola humana. O ladrão rico dá vários golpes no país, e quando vai preso, fica na sala privada, cheia de regalias. Mas nosso povo não, se rodar metendo caixana, passando uma carga pra ganhar um pão de cada dia, certo? Ou roubando um pão na padaria do seu Joaquim, pra pagar a humana. Mas será que tá na cela com mais de 100 irmãos? Humildade, completamente esculachados. Então se liga aí, meu compadre. A paz do Senhor para os irmãos da gaiola humana, Bangu 1. A paz do Senhor para os irmãos da gaiola humana, Bangu 2. A paz do nosso Senhor para os irmãos da gaiola humana, Bangu 3. A paz do Senhor para os irmãos da gaiola humana, Bangu 4. A paz do Senhor para os irmãos da gaiola humana, Edgar Costa. A paz de nosso Senhor para os irmãos da gaiola humana, Prácido de Sá Carvalho. A paz do Senhor para os irmãos da gaiola humana, Hélio Gomes. A paz do nosso Senhor para os irmãos da gaiola humana, Esmeraldino Bandeira. A paz de nosso Senhor para os irmãos da gaiola humana, Ari Franco. A paz do Senhor para os irmãos da gaiola humana, Frei Caneca. A paz do nosso Senhor aos irmãos da gaiola humana, Vicente de Piragibe. A paz de nosso Senhor para os irmãos da gaiola humana, Galpão da Quinta da Boa Vista. A paz do Senhor para as irmãs da gaiola humana, Talavela Bussa. A paz do nosso Senhor aos irmãos da gaiola humana, Água Santa. A paz de nosso Senhor para os irmãos de todas as colintas. A paz do nosso Senhor a todos os irmãos de todas as delegacias. A paz do Senhor para todos os irmãos de todas as escolas humanas do mundo. Direitos iguais, descendentes da ralé, fiquem na paz.